Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para toda a Rede Atlântida no sul do Brasil e para todo mundo pelo site atlântida.com.br. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, amiguinhos do Pretinho, como vão? Que bonito! Fala, Maurício Amaral! Beleza, aí, Porazinho? Tudo beleza, rapaziada. O que tu tá olhando aí no monitor, cara, Porazinho? Eu olhei uma foto do Couto, nosso querido Carlos Couto, no Twitter. Aqui, cara, e tá sensacional. Parece o Beato Salu do Rock Santeiro. É verdade, cara. Que é mais antigo. Vai ter uma nova versão agora de novo do Rock Santeiro. Vai voltar naquele canal vai de... Vai ser cinema. Não, vai ser... No Viva. É isso. Isso. Canal de arquivo. Então tá, eu canal de 30 da NET. Tu misturou com o Astro. Tudo. O Astro vai voltar. O Astro tá voltando. Vai ter uma regra. O Astro, cara. Com Francisco Coco, né? Também, mas ele, o Francisco Coco vai fazer um outro papel dentro da mesma novela. Ah, e por falar nisso, tu tá bem, Mr. P? Tô bem. Falando em astro, né? Em astro. Falando em astro. E falando em Francisco Coco, eu também tô bem. O Francisco Coco tá aqui no programa. Mas o Cagê, eu deixei por último o Cagê antes da estrela móvel pra salientar, pra frisar a camiseta do Penharol que o Cagê está usando. Parabéns, Cagê. Aliás, acabei de comprar uma briga, perdi centenas de followers no Twitter aqui agora, porque eu assumi que estou torcendo para o Penharol, pô. Mas todos nós assumimos isso aqui na semana passada, porque aqui, olha, o Potter chegou com uma camisa do Penharol também. Eu aí, tenho a minha que não, mas não é estou usando. Pra quem? Não entendi. Mas, final da Libertadores hoje. É, hoje é final. Aí o outro Santos. Time é qual? Santos. Aí, eu estou torcendo para o time que não é o brasileiro. Isso. É, muito triste. Mas os argumentos. E aí, Potter, beleza? Bom dia, gente. Os argumentos. O Internacional é o atual campeão da Libertadores. Aí já não é o meu argumento. Tá ok, mas caso ganhe o Santos, o Internacional deixa de ser o atual campeão brasileiro da Libertadores. É, for só um pouquinho. Outro, o Santos passa a ter três Libertadores, mais do que o Grêmio e do que o Inter. Não nos interessa. Isso é motivo. Outro, o fato de ser brasileiro não me obriga nem mesmo a torcer pra seleção brasileira, que dirá pro Santos. Tá bom. Vai torcer, Pedro. Não, mano. Olha, se eu gostasse de futebol, eu ia torcer pro Santos. Tá bom. E a nossa proximidade também ao Uruguai. Ao Uruguai. Acho que, pô, tu te sente mais uruguai. Não, mas o povo, do que paulista, sim. Mas o povo gaúcho, pelo hábito do chimarrão, pelos gaúchos. Eu gosto do Uruguai, são os free shop em Ribeirão. Não, eu vou falar também que se fosse nacional e Santos, eu torceria pro Santos. Eu gosto do Penharol. É verdade. Eu tô falando. Vai ser uma grande final. Eu, Luciano Lopes. Por falar nisso, Rodaica, nós todos estaremos reunidos assistindo ao jogo no Barranco hoje, tá? Tô te informando. A gente não falou sobre isso. Não, nós estamos falando aqui agora, né? Abrindo aqui pra ver. Não. Pra que todo mundo seja testemunha que eu estou te informando. Até mais tarde. Eu estou te informando que eu estarei com os meus amigos no barranco vendo a final. Antes eu precisava pedir, agora eu informo. Então já vou convocar todas as minhas amigas que odeiam futebol como eu pra gente fazer algum outro programa. No barranco. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é a guria do Patrola em HD pro Rio Grande do Sul. Vai deixar eu barranquear, é isso? Sim, o ato de ir ao barranco. Mas o casamento é assim, né? O cara começa pedindo, depois o cara informa. E depois o cara passa uma CI, né, cara? Sabe como é que CI? É? Um comunicado e-mail, interno. E-mail. Um comunicado interno para... Deixa em casa, escrito. Eu tô lá com os guris. Isso aí, pra evitar certos tipos de conflito. Isso aí, cara. É verdade. Eu acho que dos dois lados, é isso aí. Tá certo. A Thaís também tem ajuda assim contigo. Thaís, hoje ela vai... Ela me disse onde é que ela vai, não parece ter. Porém, esse tipo de comentário tem que fazer quando a Rodaica não tá aqui. Mas eu tô aí, cara. Eu falo o que eu quero sempre. Mas tu vai ouvir o que tu não ouve normalmente. Tudo bem, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. A boca fala e o fiofó paga. E já pagou muito. Eita. Pessoal. Desculpa, gente. Desculpa. Hoje, Porã Hipogloss. Quarta-feira, 22 de junho de 2011. Hoje é dia do Aero aeroviário. Aeroviária seria o quê? Quem trabalha no aeroporto, não no avião. Não sou. Ah, sim, pessoal que fica no aeroporto. Faz todas aquelas coisas. O cara que o fica lá. Chequinha, bagagem. É, esses são os aeroviários. O aeronauta é quem tá no avião. Todos os aeroviários nos escutam. Sabe que tem um motorista da TV ali? Eu não vou falar o nome dele, porque eu vou queimar ele, né? Que tá estudando pra ser aeromoça. Não era comissário de bordo. Cara. Tem que respeitar uma pessoa. Aeromoça. Eu falei, comissário de bordo. Gay, preconceituoso. Tu falou pra ele isso, cara. Eu falei, não sabia que tu era gay. Ele fala coisas horríveis pras pessoas, tu não tá entendendo. Cara, um dia tu vai tomar uma bocha, cara. Vai tomar. Cara, só falo com quem gosta de mim. Se um dia eu chego e brinquei com você, é porque eu gosto de você. Tá certo, tá bom. Se um dia eu te ferir, porque eu gosto de você. São as amigas da Rodaica já ligando pra ela. Não é o meu aqui, tá? Não, deve ser o Paulinho. Hoje também é dia do orquidófilo. Orquidófilo? Tem que prender esses caras aí, meu. Não, orquidófilo é o cara que cria orquídeas. É isso aí, Magnato. Que massa, cara. Orquidófilo. Orquídea é bem não, legal. Também não é uma... Não vou falar. Não é. Eu também concordo com o chamando. Mas não vou falar. Eu não falei nada. Cara, eu não sei nem diferenciar muito uma orquídea, cara. Ah, capaz. Orquídea é única. É roxa? Não, tem vários tipos de orquídeas. Aliás, orquídeas, cara. Orquídeas, eu tenho... Eu gosto muito de orquídeas. Um, dois, três. Vou mostrar pra vocês umas fotos de orquídeas que eu tenho tirado. Ah, tem fotos de orquídeas? Tem fotos metafóricas. Dois, três, tu é gay! Tu é gay que eu sei! E hoje também é dia mundial do Fusca! Aê! Hoje eu vi um Fusca verde na rua, cara, com surdina Cadron e placa de Sertão Santana. Que é surdina mesmo? Hã? É o Cadron, escapamento. Escapamento, surdina Cadron, aquele que deixava ele mais encorpado. Quando o cara dirige um Fusca, o cara vê o quão é mecânico o carro, né? É verdade. O quanto é um pedaço de ferro. Na verdade, um pedaço de ferro e graxa. O cara que dirige um Fusca, ele passa a ser a continuação do Fusca, né, cara? É tudo uma coisa só, né? O motorista faz e o parte, carro. É verdade. Pô, hoje eu vou dar uma banda no Fusca do Pretinho, cara. Quem quer ir comigo? Estragou? Tá na manutenção. Sabe o que eu acho? Que é o contrário. Vou botar os cadrão. Acho que é o contrário. Eu acho que quem dirige um Fuca, ele realmente é separado máquina e ele. Eu também acho. Os carros de hoje, tu tem a sensação de ser uma coisa só. Não, porque ele se move. Isso aí. Ah, eu tô com o Pia. O Fuca, tu conduz, tu pilota o Fuca. Sim. Porque ele tá distante. Tem que segurar o Fuca. Eu andei num Corvette e esses Corvette ricão aí, sabe? De 300 mil, assim, numa matéria do Patrola. Uma velha do Patrola. Foi tudo. Qual era o cara? Cara, aí tu andou num Porsche. E aí tu anda assim, cara, tu é o carro. Muda completamente o que o cara tá acostumado com o carro. Aperta um botão, abre o telhadinho, fecha o Fusca. Tá agredindo o Fusca. O meu Fusca, eu sempre fui o meu Fusca também. Não, mas é que tu tá falando da paixão. Nós estamos falando de outra coisa, que é o movimento. Você fala da paixão, para meu lado é realmente sempre o passional. Mas é demais dirigir um Fuca. Sabe o que é? Arrebentou o motor do Fusca no sábado, né? Na casa do ouvinte. Quem é que tava dirigindo? O Sérgio. Aí arrebentou todo o motor dito, foi pra aí nós arrumamos, deu 20 pila. 20 pila deu. 20 pila. Não, é uma maravilha, né? Se botar pra amarra qualquer coisa geralmente ali, ele Fuca é limpar o platinado e deu. E já era. Isso aí. O problema é porque é a porta, né? Que ela abre cada vez. As curvas. Curva pra direita, a porta do motorista abre. A quantidade de vezes. A quantidade de vezes que a gente já viu o Fuca na rua. Centrífuga. E não para nunca, né? O porta-malha é na frente, né? Isso. Sim. Coloca as coisinhas Ferrari, na frente, né? Ferrari é na frente. Né? tipo Ferrari. Você já viu o filme, o cara abriu na frente, pegou a mochilinha da filha dele na frente. Samuel. Lugar nenhum. É. Quando tu levanta o capô do Fuca, ele fica dançando, né? Ele fica assim. Exatamente. É verdade. Sabe que uma vez nós estávamos voltando de Torres com o pai tinha uma Belina, né? Cheio de gente, uma Belina gordo, viajava lá no bagageiro, lá atrás. E aí nós voltando, daqui a pouco passa um Fusca, o pai é 100 por hora, e aí passa um Fusca, cara, o Fusca passa pelo pai e some. E nós, pelo amor de Deus, rapaz. Um Fusca. E numa colina, né? Aí na baixada da colina tá toda a família lá de fora do Fusca abanando o motor, pegando fogo. Foi o último suspiro do Fusca. Ali gastaram uns 35 RVs naquela época, era RV. Vai arrumar todo o Fusca. Beleza. Tá bem, vamos nós aos destaques comentados do Clique RBS para esta quarta-feira, 22 de junho. Nova nuvem de cinzas do vulcão chileno deve chegar à fronteira do Rio Grande do Sul na tarde de amanhã. Ainda bem que é feriado. É, na manhã, se continuar subindo, daí vai ter aeroporto de novo, né? Na manhã de sexta, a camada alcançará a região metropolitana. Em Santa Catarina, as cinzas devem chegar na tarde de sexta. É possível que o tráfego aéreo não seja afetado. Mas é possível que seja. É possível. É que as cinzas já chegaram duas vezes. As cinzas chegaram duas vezes. Uma foi mais alta e mais intensa. As de 9 mil metros. Agora é o último suspiro do vulcão, né? O vulcão ainda tá... Tá morrendo. Será que não volta, hein? Pois é. É vulcão, nunca sabe. É vulcão, nunca se sabe, não fala mas nada. Diz que ele tá bem fraquinho, tá quase asmático. Especialistas em vulcão Porã. O vulcão pode voltar a qualquer momento. Pode voltar qualquer. O vulcão sempre pode voltar. Sempre. É isso aí. Sempre pode voltar. Nunca dê um vulcão por morto. O vulcão só adormece, né, Porã? Nunca duvide do vulcão. Eu tô sentindo alguma. O vulcão KG, por exemplo, ficou adormecido por muito tempo. Mas agora tá o vulcão outro, o velho Porã, né? O também, vulcão. Também. Esse é o pior. Tá adormecido. Esse vulcão, velho Porã, se voltar. Deus me livre. Aí vai. Vai encher de cinza e vai fechar todos os aeroportos do mundo. Até São Paulo, com certeza, fecha. Orkut e MSN ajudam a polícia a prender chefe do tráfico em Guaíba. Desculpa. A polícia prendeu Everton Lacerda da Fonseca após analisar conversas gravadas. Hã? Que susto que eu levei, cara. Everton Lacerda da Fonseca. Após analisar conversas gravadas no computador apreendido na casa do antigo líder do tráfico em Guaíba, que fica aqui perto de Porto Alegre, a cidade de Guaíba. A utilização de meios tecnológicos para o cometimento de crimes, em especial associação para o tráfico de drogas, é crescente. Comprar pelo MSN. Rede social, né? Isso aí. Fechar negócio. PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, prevê aumento de até 50% no fluxo de veículos nas estradas catarinenses durante o feriadão. A BR-101 em Palhoça, a BR-282 em Lages e a BR-470, a 470 no Vale do Itajaí, devem ser as mais complicadas. Até o domingo, a fiscalização será intensificada, principalmente na região da Grande Florianópolis e Serra Catarinense. Vamos tentar não morrer, né, pessoal? Vamos, né? Vamos tentar ficar vivo aí depois do feriado. Não adianta falar. Não adianta falar. Esqueçam isso aí. Mas se der pra não morrer, melhor, viu? Será que muita gente vai fazer feriadão? Pois é, né? Começaram assim, ontem, cara. A gente viajando ontem. É. Falam disso com a maior facilidade, sim. Pô, feriadão. O feriado é quinta, né, cara? Sim, sexta-feira tá bom. Aliás, não tem pretinho amanhã, mas tem sexta, né? Sexta-feira é normal, né? Amanhã não tem, mas sexta tem. Cara, tá rolando uma chamada aqui na Atlântida, o pessoal da produção bolou uma chamada aí pra chamar, chamada pra chamar é ótimo, a atenção pra Atlântida da Serra, a Serra do Rio Grande do Sul, aqui a nossa 105.7, né? Isso. E ali diz assim, pô, então chegou o inverno, agora é serra, o caminho é serra, mas cuidado, porque tem muita festa na serra, especialmente aos finais de semana. Ah, é verdade. E na serra tem uma combinação que é letal, que é a bebida, a direção e a neblina. E aquele monte de curva, né? E o monte de curva, exatamente. Então tem que ficar muito ligado na serra, cara. Cuida, não tem como não beber. Ok, não é hipocrisia dizer que ninguém vai beber e dirigir. A prova tá aí, ó, uma quantidade de mortes a cada final de semana. Então, pô, segura a onda, cara. Maneira. Bebe e vai dirigir, não tem saída, vai devagar. Né? Não acelera. Pouco, né? Não entra pra dentro do copo. Cara, né? É uma dureza. Porque vão combinar, né? É hipocrisia. As pessoas bebem e dirigem. Ok? Sim. Beleza. Desemprego na região metropolitana de Porto Alegre sobe para 5,1% em maio. Número de pessoas desocupadas aumentou para 103 mil. Já em Floripa, a taxa ficou em 6,4%. E no Brasil, o desemprego de maio foi o menor nos últimos 9 anos. Isso aí. No Brasil, né? Inteiro aqui, tem regiões. Entendi. E aí também teve uma notícia que a gente leu ontem, né, Porã? A cidade que mais contratou no mês de maio foi São Paulo. E a cidade que mais demitiu foi Vacaria. Vacaria, na Serra Gaúcha. Porra. No Brasil inteiro. Uhum. É um índice nacional, né? É um índice de vaga. Não, é de número mesmo, absoluto. Número mesmo? É, número absoluto. Então fechou um frigorífico. O número de vagas que se. De gente que se contrata e de gente que se demite. Aí deu negativo 1.700 e pouco. Ah, deve ter sido. Certamente alguma empresa que fechou. Infelizmente. Autorretrato de Van Gogh é, na verdade, seu irmão. Ah, irmão, é do irmão, né? Dele. O Theo Van Gogh. É verdade. Especialistas afirmam que o modelo do famoso quadro seria o Theo Van Gogh. A obra, pintada em 1887, apresenta um homem com um chapéu de cor clara e um casaco azul marinho. A conclusão é baseada em várias diferenças entre os dois irmãos, como a nitidez da barba e a curva da orelha. Traços que o Vincent Van Gogh não tinha e que o Theo Van Gogh tinha. Boa! E agora? E aí, quem comprou, tá onde esse quadro aí? Tá no Museu da Holanda. Que coisa. O museu Gogh... dele, né? Bom, deve vale igual, né? Só não, não é autorretrato. É, vale a mesma coisa. Sim, mas é claro, claro que vale. Claro que sim. Sim, é, que não vale. É ele, cara. Se não, vendeu Maurício, durante não, um não, autorretrato de Vincent Van Gogh. Tá, só muda o nome, mas foi ele que pintou, né? Mas foi ele que pintou. Pincelada do Van Gogh. É, a obra é tão rara e tão importante quanto. Que coisa, né? Aliás, e o Van Gogh se incomodava tanto com essa falta de curva na orelha que ele tentou fazer sozinho. Orelha, né? Acabou. Tem um Van livro. Van Gogh era surdo. Acabou, né? Tirando. Tem um livro chamado Cartas para Theo, que é o irmão dele, que conta através de cartas que o Vincent escrevia pro irmão. Toda a evolução da loucura dele, cara, é impressionante. É um livro muito legal. Eu Cartas Maurício, para Theo. Dentro de 50 anos vai aparecer a informação. Era mesmo autorretrato de Van Gogh. Não está confirmada a informação, quando, cara, o irmão Theo. Quando eu morrer, eu queria que o Maurício publicasse as cartas que a gente troca. E sempre lembrando que o Vincent Van Gogh vendeu. Cartas para Potter ou para Maurício? Quadro. Vendeu um quadro. Em vida. Um quadro. Sim. Morreu na miséria, né? Morreu na miséria. Mal, é. Louco. Um quadro. Louco. Bêbado, louco. Todos girando as orelhas. Os gênios não são certos, né? Os gênios todos não, são loucos. Os gênios, né? São absolutamente. Os cara que você acha que é louco na sua sala de aula, ele pode ser um gênio. Gênio, é verdade. Pode ser um gênio, né? Não tem. É porque ele rompe muita coisa, né? Ele vai de encontro à sociedade e tudo mais. E todo mundo, esse cara é louco. E daqui a pouco o cara é gênio. Mas e o legal é que o cara não curte isso na vida dele, né? Ou seja, fica não, pra posteridade, claro, né? Claro que não. Não tem festas, ele mulheres, sofre, horror, ele sofre muito com isso. Sim, claro. Eu ia comentar gênio, loucura, tudo. Na realidade, a não facilidade de aceitar e de perceber o mundo na forma real. É uma inadequação com o mundo real, né? Não, que tem um monte de gênio não... do mal, né, Pê? Tem gênio, sim, assim, por exemplo, tem um monte de imbecil, né? O Hitler, né? Era gênio. O menino lá, que entrou na escola e matou lá em Realengo, lá, esse cara, ele não aceitava o mundo como era. E aí fez uma cagada daquela. Tem gente que vai pra arte, gênio, né? Não, digo assim, ele era diferente, ele não enxergava o mundo, sim, como a gente... Por isso que eu tô dizendo, nós acabamos enxergando também muito dessas coisas todas e temos todo esse talento guardadinho, mas a gente acaba por uma forma ou de outra, a gente se adapta a algumas coisas, aceita mais aqui, menos ali e tal, e vai levando, né? Agora, daqui a pouco qualquer um pode chutar o balde e dizer, chega. É, mas uma coisa é genialidade, outra coisa é loucura, né? No caso do que o Potter, no exemplo que o Potter deu, é um caso de loucura, né? Não, eu só dei esse exemplo, não como gênio, mas como enfrentar a sociedade. Sim. Não enxergar, não aceitar ela daquele jeito. As famílias de baixa renda terão telefone fixo com custo de R$ 9,50 por 90 minutos de ligações por mês. Mas que tal? O objetivo é atender os beneficiados pelo Bolsa Família, os aposentados rurais e também os deficientes. Que legal. Quantos minutos? 90. Mas dá pra contar uma história. Dá. Né, mas deve ser de fixo pra fixo, vou conversar. Né? Só, é, provavelmente. Bom, agora aí deve ter as letrinhas pequeninas ali, né? Tem que esperar pra ver o que vai acontecer. É bom. Tá bem, queridos, eram estes os destaques comentados do Clique RBS nesta quarta-feira, 22 de junho de 2011, primeiro dia do inverno. Não tem mais nada aí. Não tem mais nada aqui, cara. Não tem mais nada aí, Magnata. Não tem mais nada aqui, não. Sabe que eu sofro muito no inverno aqui no sul, né, Magnata? Por quê, pausa? É muito frio aqui, cara. Sou do Maranhão. Pois é, lá é bem melhor. Lá no Maranhão, mas não posso mais voltar pro Maranhão. Por que tu veio pra cá, Paulo? Enquanto o Sarney estiver lá, não posso voltar pra lá. Não pode estar, tá fechado o Maranhão. Se aquele homem morrer, talvez eu volte pro Maranhão e você se veja. Parece que vai demorar. Mais um motivo pro Acho que ele veio aquela vez que ele queria tocar no Planeta e desde então tá esperando, né? E o Sarney? O Sarney era... Tocaram umas 12 edições do Planeta e não tocou ainda. O Sarney é imortal, não é? Imortal da Academia Brasileira. Então ferrou, o Sarney é imortal, Paulo. Ferrou, e aí eu tô aceitando doação, tá? Galera aí que puder doar uns blusão, umas cobertas e lenha, né? Bastante lenha aí. Tá bem. Ontem eu fiz isso, cara. Eu doei pra campanha do agasalho. É mesmo, Amaral? É mesmo, fiz isso. Como é que tu fez? Enchi umas mochilas de roupa que eu não uso mais, larguei numa rede de supermercados. Aê, e muito bem. Pô, que bom, cara. O cara se sente bem fazendo bem, né? Limpa o guarda-roupa, que eu preciso. Cara, doei. E doei um monte de coisa, tipo toalha, roupa de cama, dá pra doar isso aí também. Cueca também? Não, minhas cuecas eu guardo. Cueca não dá, né? Exerça o desapego. Aliás, eu tô com todas as cuecas furadas no rego. Ô, meu, tênis. Ai, Potter, doem. Tem muita gente que precisa, não tem como comprar. É verdade. A pessoa sente felicidade dizer que a cueca tá rasgada, sabe? Aonde? Eu não sinto felicidade. Eu dividi uma tristeza. Tá, mas aonde é que tá rasgada? Como é que tu sabe que ele tá com a cueca rasgada? Ele acabou de falar, não viu? Cueca! Olha, a pessoa não presta atenção no programa. No rego. Tá bem, 1:20, vamos dar uma girada por aí, Mr. P. Há uma situação da Mariana que precisamos compartilhar. Não vamos compartilhar porque ela pediu pra não dizer o nome dela. Ah, a Mariana tem um monte. Tem um monte de Mariana no mundo. Tu inventou, né? O pessoal dessa Mariana vai saber que é ela. Não, ela vai saber. Tapi, confessa que o nome da guria é Roberta, não era, Mariana? Os ouvintes não podem mandar no programa. Bom, vamos lá ao caso da Carol. Grosso. Carol diz aqui o seguinte, que na realidade é Bruna o nome dela. Pretinhos. Gostaria de não ser identificada, foi o que a gente fez, não disse o teu nome, Bia. E ela diz aqui, tô com um problemão, sou branca. E eu sempre disse, nunca vou namorar um menino negro. Ah, e aí? É um belo dia resolvi que ia ficar com um menino que pediu pra ficar comigo, fiquei, mas acabei gostando dele e tal. E aí é o seguinte, minha mãe é racista. Puta merda! O que que eu faço? Que mal. Queria ajuda de vocês, porque afinal de contas isso não é necessariamente um problema meu, pode ser uma questão social, diz ela. Eu acho que é justamente a oportunidade que ela tem pra mudar a maneira como a mãe dela pensa. Se dirija a ela, então diga, Débora, é o nome dela. Débora, eu acho que essa é justamente a oportunidade que tu tens de mudar uma situação que é ridícula. Então, por favor, seja feliz. Mostra a tua mãe que... Seja feliz. E canta Lá Vem o Negão. Cheio de paixão. Ticatá. Fala alguma coisa pra Fran, que ela tá... Fran, vai fundo. Fran. Vai ver a coisa preta. Vai ver a coisa preta. Atola, Fran. Isso. Ô, Rodaquinha, quer café? Quero. Ah, eu também. Arthur, pode pegar pra nós, por favor. Ofereceu pra mim, Fetter? Por que tu ofereceu pra Rodaica? Assim, o cheirinho tá bom. Coca da máquina. Desculpa, Pi. É pra todo mundo, mesmo. A Coca da máquina pra mim, por favor. Um pro Pi e um pra Rodaica, por favor, Arthur. Ah, Arthur, bom pessoal do prestativo. Como tu tá bem com essa camiseta dos Rolling Stones hoje, Arthur? Tá ótimo, maravilhoso. Que bundinho teu, Arthur. O Potter tá com a corda toda hoje. Vamos ver, Cajezinho. Querida, convidei um amigo pra vir jantar hoje com a gente aqui. O quê? Tu ficou louco? A casa tá uma bagunça! Eu não fiz compras! A louça tá suja! Eu não tô com disposição pra cozinhar algo especial! Tu ficou louco? Não, eu sei tudo isso, querido. Mas então por que tu convidou? É porque o Pop tá pensando em se casar. E aí, Rodaica? Homem! E aí, Rodaica? Vai falar o que com isso aí? Vou falar que os homens não deviam casar. Rodaica! Rodaica! Não, tem mulheres que pensam que nem nós, homens. Posso contar uma piada? Vai! Piada do Pobre! Apoio! Fundos de investimentos Tissoco! Agora Tissoco Preve, Tissoco Fundo! E aí o gurizinho chega pro papai. Papai, o que é um bígamo? Aí o pai coça o bigode e fala. Meu filho, é um cara que cometeu o mesmo erro duas vezes. Mais um Diego Aguirre. Viajando em lua de mel, ao chegar no hotel, a esposa propõe: amor, vamos fingir que somos casados há bastante tempo. A mulher tem cada ideia, né? E o cara, claro. Pra começa carregando as malas. Tá bom assim. Vamos ver, Rodaquinha, o que tem aí? Que isso? Beijo na boca é traição? Beijo sim. Na boca é coisa do passado. É onda agora. Pois é, 50% dos homens. Talvez a maior traição. É a traição. É o começo da traição. Beijo na boca. 50% dos homens que participaram de uma enquete feita por uma revista inglesa responderam que pra eles só beijar na boca não é traição. Eu discordo absolutamente. Eu também. Acho que a maior traição de todas é beijar na boca. Não tem traição. O interessante, né, é saber se os homens vão ter a mesma opinião se a mulher deles beijar outro cara na boca. Aí é traição. Com a mulher é traição, com o homem não. Sempre é traição. Lógico. Diferente, né, Rodaica? São pessoas diferentes, sexos diferentes. Tu tem que enxergar diferente. É mesmo? Não. Olha, com a mulher sempre é traição. Quando parte da mulher, sempre é traição. O homem ainda é negociável. E tem um amigo. Tem um amigo meu que diz que é casado. Deixa eu pensar os amigos do Porã. Só um pouquinho, o amigo diz que é casado ou é? Ele é casado. E ele diz que quando trai, ele nunca beija na boca. Não sei nem o que ele quis dizer com isso, mas ele faz amor, então. É a maior canalice do mundo, né? É verdade. Já que ele vai trair, né? É a maior canalice do mundo, é. Não, olha só, o cara tá com a mulher trai, no DCN. Quando ele trai, ele nunca beija quando na boca. Quando ele trai, ele não beija na boca. Eu tenho certeza, Rodaica vai agora... tem muita mulher que defende a ideia de que isso que tu acabou de dizer realmente não é traição. Deixa eu só falar uma coisa, não irritem a minha mulher, cara. Sou eu que pago o pato depois, cara. O Peter quer ver o jogo no barranco. Mas eu vou dizer não que o Peter tá certo, porque não sei se as mulheres pensam assim, mas eu já assisti alguns filmes, por exemplo, e até em reportagens que gravei já com garotas de programa, elas alegam justamente isso, que elas não beijam os clientes na boca, por entender que o beijo é uma situação muito mais íntima do que o sexo propriamente dito que está sendo vendido. Foi exatamente o que eu falei. Por outro lado, a mulher que está sendo traída não pensa dessa forma, porque se o marido dela transou com outra mulher, que diferença faz se beijar na boca? Beijar na boca é traição, transar. Então, pra menina que vende o sexo, faz diferença. Sim. Pra mulher que é traída, não faz diferença, porque na verdade é uma escolha do homem que é errada, né? De cometer a traição, independente do que ele faça. A passos lentos rumo à evolução. Meu Deus. Né? Onde o homem já chegou. Cara, é muito triste o que tu falou agora. Sério. Eu até vou te dizer uma coisa assim, O homem já chegou. Tu não vai na barranca. O jogo em casa hoje, Fera. Sabe aqueles trechinhos do pretinho básico que dão no meio da programação? Sim. Pelo amor de Deus, a pessoa que faz isso reproduz a frase que o Alexandre falou. Arthur, por favor, porque é surreal que uma pessoa... Faz virar frase da rádio. Aliás, fala a frase de novo, Alexandre. Atlântida. A mulher caminha passos lentos rumo à evolução. É muito triste. Os homens já estão lá. Olha, é lamentável. Já fincaram a bandeira na evolução. Encerra aqui esse programete. Tá certo. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que caiu o teu jogo. Provavelmente não vai voltar mais a programação. Caiu o jogo. Só a final da Libertadores 2012. Caiu o jogo aí, Peter. Caiu o joguinho. Só em 2012, final da Libertadores 2012. Pô, talvez ele esteja no estádio. E sem a participação do Inter. Não fala assim. Coisa feia. Mas seguindo o programa, né? Vocês concordam com a pesquisa, né? 50% dos homens diz que beijar na boca não é traição. Não, eu não concordo. Vamos fazer eu não rapidamente concordo. Aqui a enquete. Alexandre diz que não concorda. Pi? Nós beijar na boca é traição ou não, Pi? Sim, cara, ou não é a resposta? Claro que sim. É traição. Sim. Pode assim? Porã. Ah, eu vou ter que contrariar, né? Meu Deus, Porã. Não, Porã. É traição, sim, Porã. Se a tua mulher beija um cara na boca, Porã. E agora eu vou ser ousado, Porã. Agora eu vou ser ousado. Concordo. Só um pouquinho. Deixe-me ousar. Vou ser ousado. Ousa, meu querido. Talvez, pelo que eu vá dizer agora, eu possa ser amanhã um cara separado. Meu Deus. Um cara execrado das redes sociais. Talvez mesmo até demitido pelos valores da empresa. Certo? Eu quero ser o âncora. Depois destes três. Dos três riscos. Eu desisti de falar. Mas por qual risco? Pelos três. Não, pelos três. Não, escolhe um. Eu acho que é das redes sociais, assim, que eu Eu também acho que Eu vou tentar ser light. O homem que já está evoluído, que já é um ser evoluído, que já está lá. Um homem tem uma cabeça que é obviamente diferente da cabeça da mulher. A mulher é muito mais teórica, muito mais sentimentalista, muito mais tudo que pode acontecer. Como e o homem tem não. Tem uma visão distorcida. A mulher é muito mais prática. Aí é que está. O homem é teórico. No assunto em questão. Ele está se afundando aos poucos. No assunto traição vocês são mais práticos. Vocês cometem a traição e a mulher só pensa em trair. É impressionante como a mulher nunca deixa o homem desenvolver uma ideia. Nunca deixa. Isso é impressionante, cara. O cara começa isso, Porã, se é pra falar isso, é uma falta de respeito, né, Porã? Para aí, Rodaica, deixa o homem falar. E tão bonito o que ele tava dizendo, tão bonito que o Fetter tava dizendo. Eu tô querendo saber porque, pô, eu quero saber o que o Fetter vai dizer. A mulher pra trair, a mulher já trai quando está envolvida sentimentalmente com outro cara. Cuidado. Acho que isso aí caiu, hein? Caiu? Tadinho. Não é pra interromper, posso dizer tadinho, então, no meio. 2011, diz pro Fetter. Tadinho, que mundo vive, né? Não, Fetter, não, mas... O homem... Tá, para aí, homem. Vai. Pro homem trair... O que vai dizer agora? Nem sei, viu? Mas ele já disse. É uma curtição. Ele já disse. É isso aí. É como ir lá jogar uma pelada com os parceiros. Vamos tomar um trago. É como ir lá no barranco comer uma carne com os amigos e ver um jogo. O que o Feto quer dizer, se é pra mulher trair, ela tem que estar envolvida com o amante. Não tem a menor importância pro homem trair. Não é só um corpo. E o homem não. O homem vai lá e trai, não tem nenhum problema. Já consegue a volta vida pra casa e esqueceu do que aconteceu há 10 minutos atrás, já tá louco. Eu lamento te informar que a tua evolução tá um pouquinho parada no tempo e as mulheres já estão agindo assim também. Também. Tá feia a coisa. Não. Além disso que tu acabou, quer me dizer mais alguma coisa? Não, quero dizer que o mundo tá perdido. Ah, tá. Olha, só um pouquinho, agora eu fiquei bem preocupado. Mas Porã, mas a mulher tá fazendo isso aí, cara. Mas Porã, a gente aprendeu com vocês. Queria falar uma coisa. Eu não acredito que as mulheres estão fazendo isso. Eu tô com Porã há 3 dias da manhã e eu não sei como falar Porã. Ah, não, mas não fala no ar, fala depois. E outra aí, parceiro, tu que tá ouvindo o Pretinho agora aí, se vai trair a mulher hoje de tarde, não beija na boca. É, isso aí. Cara, eu achei muito legal das mulheres, esse primeiro bloco do programa, porque eu consegui entender muitas coisas. Sobrevivemos, pelo menos. Consegui entender muita coisa. E principalmente aquele meu amigo que disse que traía e não beijava na boca. Aí esse aí eu entendi. É. Mas posso contar a piada? Piada velha do Porã! Apoio! Restaurante Matinho! Leve sua esposa pro Matinho e coma bem! E é bom lá no Senão Matinho. Se não, alguém vai levar. É bom lá. Se tu não levar, alguém leva. Se não levar pro Matinho, alguém leva. Cara, eu preciso mandar abraço antes da piada. Manda, tá? Porazinho. Vai lá pro Peixereca, que tá nos ouvindo em Livramento. Peixereca! O Peixereca é irmão do Remoto, toca comigo na bateria da Imperadores. A Lady Dai também, a sua esposa. Pra galera que vai no Lapa Rio sexta-feira. E pra galera que vai na Beer Site em Carazinho, sábado, ver o DJ Porã. E agora, vamos lá. Peraí só um pouquinho. O que que houve? Deu calor, deu calor. O Pita se abanando e reclamando do mau hálito de alho. É meu, Pi. É meu, essa noite eu cheguei em casa depois de comer uma massinha ao alho, cheguei no corredor, no meio do caminho até chegar à cama, a Rodaica já gritava: que cheiro é esse? Isso me lembrou um Porano. Vai dormir na sala hoje! Olha só, eu não falei assim. Não, eu falei com muito mais calma. Sim. E eu tenho alergia a alho. As pessoas que têm alergia a alho sabem o que eu tô falando. É, a pessoa não consegue nem respirar, entendeu? E o Alexandre chega com uma nuvem de alho em volta. Bom alho. E não dá pra dormir com uma pessoa assim, entendeu? Não dá. Ponto. Aquele alhozinho lá que eu plantei, aquele alhozinho lá isso. É forte. Foi o mesmo alho que o Porã comeu. Cara, não, eu traumatizei, porque na nossa balada em Camboriú, né? Sim, no Rancho Mariá, eu comi um arroz com alho antes da balada, ninguém me aguentou. Cara. Mas tava bom demais. Aí a bichinha. A bichinha passageira do Titanic. Ao ouvir o tumulto e saber que o navio tava afundando, correu desesperada, procurando o bote salva-vidas no caminho. Caminho, ela se lembrou que tinha esquecido do estojo de maquiagem. Aí a bicha tentou voltar pelo mesmo caminho que tinha vindo, mas logo acabou se perdendo. Ai, alguém me ajude! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Logo surgiu um dos tripulantes. Ai, moço, você caiu do céu. Por favor, me ajude a encontrar minha cabine. Qual o número da sua cabine? Ai, o número eu não sei, mas eu sei que tinha uma linda vista pro mar. Tá bem, Porazinho. Tá, ai, Dedé, ai, Dedé. É clacla, é clacla, é classificado, sou Pretinho. Aliás, caso você tenha perdido o programa de ontem à tarde, às 18 horas, nós já temos um nome para o nosso mascote. É o porco Dedé, certo? Ai, Dedé. Egali, Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Queria vender minha coleção de mangás, que são revistas em quadrinho no padrão japonês. Tenho 4 histórias diferentes completas, que são Dragon Ball mais Dragon Ball Z. São 83 revistas por R$ 450. Samurai X ou Samurai X. 56 revistas por R$400. Shaman King, 64 revistas por R$400. E Yu Yu Hakusho. Ah, Yu Hakusho? É o melhor. São 38 revistas por R$350. Ah, tá dado isso aí. Interessados, mandar e-mail para Gustavo Gás. Gás com dois S's. Ah, para que o Gás tá vendendo tudo. Tá vendendo, aí. Tá vendendo. Gustavo Gás 82 @gmail.com. Mais uma aqui, ó. Que é que eu tenho uma coleção de Playboy de sexo lá também, de anos, cara. Eu não sei o que fazer. Pode botar aí, ó. Bota pra vender aqui, cara. Aquelas que tu ganha, tu vai vender agora? Sabe pila que, cada uma. Sabe que valorizou? Sabe que valorizou? É, no centro é um pila. É, valorizou agora a da fogueteira do Maracanã, que eu tiver também. Da é Wilson Carla também. Depois ela morreu, né? As duas morreram, né? A Wilza Carla fez Playboy. Não fez. Ah, mas sempre vocês falaram, não. A fogueteira fez Playboy. Ela que fez ele, ela. Mas a Wilza Carla não fez, hein? A Playboy é de não, 79, cara. 80, cara. Não, a Wilza Carla em 76 explodiu de tão na novela, novela, né? Não, a fogueteira também. A Wilza Carla era gostosa em 1950. As duas explodiram. Né, KG? Acho que não, porque depois. Tá, mais uma oferta aqui, ó. Vendo Suzuki Intruder 125 ED, ano 2010, modelo 2011, vermelha. Apenas 230 quilômetros rodados. Como é que é? Zerinho. Ainda na garantia. Tem alguma problema esse carro? Tem algum problema? Não tem problema. É uma moto. Acho que presta atenção aqui, ó. R$2.500 de entrada, mais 31 parcelas de R$225. Mas como está um ano adiantada nas prestações, o pagamento, o cara adiantou um ano, a próxima só vence em 21 de junho de 2012. Oh. E elas estão então no valor de R$159. Então o cara tá mandando aqui o e-mail dele, é malu_lopes com S. Ah, o Malu. malu_lopes09@hotmail.com. Pô, negocinho bom esse aqui, hein, cara? É. Suzuki Intruder 125 ED, ano 2010, modelo 2011, com 2.500 de entrada, mais 31 parcelas de R$159, a primeira a ser paga daqui a um ano. Tá bom. Tá bom, hein? malu_lopes com S, @09. Malu. Não, desculpa, não, desculpa de novo. Malu de novo. _Lopes09 @hotmail.com. Família Underline é grande. Agora sim. Tem o e-mail classificados@atlantia.com.br que a gente distribui aqui também mais ofertas, né, cara? Sim. Então mande também para classificados@atlantia.com.br. Os classificados têm mais duas edições da programação da Atlântida, sim, de manhã e de tarde, para audiência local da Rede Atlântida poder vender no seu mercado local ali seus pertences, enfim, anunciar suas ofertas. Tem uma hashtag no Twitter aqui, sem muita pretensão, e a galera curtiu, cara. Qual, meu? É. Hashtag Volte Vivo do Feriado. Aí, ó. E cara, o pessoal legal. Começou a dar RT aqui. Boa. Então volte é hashtag feriado. Volte Vivo do Feriado. Muito bom, Amaral. Cara. Show de intervalo. Corpus voltamos Cristo, em né? seguida com o Prestinho. É verdade. Prestinho básico. É o Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para toda a Rede Atlântida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência, de verdade. Você não sabe, mas você nos ouvindo, você coloca o Pretinho Básico na condição de um programa de rádio mais ouvido do horário das 13 às 18 horas em todo o sul do Brasil. E obrigado também a você que nos escuta pela internet, atlântida.com.br. Vamos lá, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, o Havaí, que é o Lúcio Flávio, doutor Peter. Passageiro da agonia. Ele mesmo. O Erdo Botafogo. Tudo a ver, né? Passageiro da agonia. É o repórter do Havaí. É, tá-me. Hoje tem a Libertadores, né, doutor Cagê? Hoje tem a Libertadores e o Calvário do River Plate começa hoje também, né? 9 da noite. Nove da noite contra o Belgrano de Córdoba. Quem é que ganha, doutor Carbeira? A Libertadores ou o River? O River. A Libertadores? A Libertadores, vamos ver, né? Vamos torcer Penharol. É difícil, mas quem é mas que ganha, doutor Carbeira? Acho que o Santos. É, eu também acho. Pois é, doutor Peter. Tá ruim a coisa, né, doutor Peter? Tá ruim pra todo mundo, doutor Alceu. Tá. O Renato brigou lá com os diretores do Grêmio, doutor Peter. É, tá feia a coisa pra todo mundo. Não tem atacante, né, doutor Peter? Não tem. Aí tá bravo. Quer dizer, tem, né? Eu perguntei pro Leandro lá do evento da Arena, bem de cantinho, assim, vai jogar domingo, ele fez um sinal de positivo. Sim, seja, né, já tá, é o Leandro Viçosa. É, o ataque Leandro do Grêmio, em princípio, Leandro e Viçosa. Que não é um ataque ruim. É, já é bem melhor do que esse que tava jogando, né? Com todo respeito ao nosso querido Lins. É, dá o Lins tá numa má fase, só. A gente tem que parar de criticar jogador, assim, dizendo que o cara é ruim. O Lúcio Matias também tá numa fase ruim. Exatamente, né? O Lúcio Matias, desde que chegou, tá numa fase não legal. O Lins desde que nasceu, tá, né? Mas tem jogador bom que entra em uma fase. Melhor. É que os jogadores sabem o que tá acontecendo. Tá acontecendo o seguinte, um fenômeno. Agora eu vou falar com você, jogador da dupla Granal que nos escuta, que é a Penca. Pode ser da dupla Figueira e Avaí também, ou só da dupla Granal? Também, mas a gente pega mais o pé dos torcedores, porque a gente é torcedor dos clubes daqui, né? A gente convive, a gente encontra os caras em lugares e tal, e a gente sabe que eles nos ouvem, né? Ontem o pessoal do Figueirense do Avaí, a gente não tem certeza, né? Pois é, e aí eles ficam bravos com a gente, com as nossas brincadeiras aqui, que é óbvio que tem uns que, né, que entendem que é uma galinhagem e tudo mais, tem uns que são muito próximos da gente, né? O Rafael Sobe, toda hora a gente tá tirando sarro da cara dele lá, ele dá risada. O próprio Tcheco, né? A gente liga pra ele, ele chama de corno, ele dá risada. É isso aí, sabe? Mas tem uns que lê, acho que a gente tá, tipo assim, sabe? A gente não tá criticando vocês como pessoas. A gente critica... fazer que nem os repórteres perguntando pro Falcão, dê nome. Ah, não, é que chega pra gente através também de coisas, assim, às vezes eles mandam um e-mailzinho, precisa, no telefone, né? Mas não dá pra falar. Mas um beijo pra vocês, a gente adora vocês, cara. A gente, sabe, vocês fazem uma coisa bonita no Rio Grande do Sul, que é uma rivalidade grandiosa, e a gente vai seguir galeando com quem tiver que galear, inclusive nós, né? Por exemplo, Pinto Pequeno do Porã. É uma galhagem entre a gente, né? Chamar o Feta de gay. Não tem como mudar, né? O Pretinho básico, ele não debocha só de fora do Pretinho. Os principais alvos do Pretinho somos nós mesmos. É verdade, tem uma chamada clássica do Pretinho básico, onde a gente expõe ali todo o bullying que nós mesmos todas as promovemos e sofremos, né? O Pinto Pequeno do Porã, a Corcunda do Potter, o KG Velho, o gay, o Maurício Pandeiro. Mas é compreensível. Porque a pessoa que, por algum motivo, se sentiu ofendida, ela não consegue ter o mesmo direito de brincar que ele até pode ter o direito, mas é difícil usufruir desse direito, entende? É compreensível. As pessoas precisam ser leves. Esta é a verdade. Tem jogador que tem uma cabeça diferente, né? Por exemplo, Bolívar é um cara, né? Bolívar é um cara que a gente elogia quando tá bem e dá pau quando tá mal, e ele tranquilo. Vem no bola aqui, brinca. O Rui também tem uma cabeça diferente. Quer ver outro? Por exemplo, o Fábio Santos, cara. Tá lembrando do Fábio Santos? Fábio Santos vinha aqui, badavam lenha nele. As melhores entrevistas eram com o Fábio Santos vinha aqui. Foi bom mesmo. A galinhagem com o Paulão nasceu com o Fábio Santos. Tá, eu continuo achando que tu tinha que dar nome. Se não deu nome, deu. Mas deixa eu comentar muito que chato ontem. Esse opinião, cara. Por quê? Ele quer. Por quê? Não precisa dar nome nada. Tá, mas aí tá sendo um troço no ar, entendeu? Não, tô sendo nada. E aí fica todo mundo pensando, tá, mas tu tá falando de quem? Eu tô falando dos jogadores do Inter e do Grêmio. Quais? Não vou falar. Porque tu agora deu uma lista de uns 3 ou 9 que levam na boa. Então fala sempre desses que levam na boa e esquece o resto. Eu vou começar a te cobrar também quando tu critica, pra te dar nome também. Ah, então espera terminar o programa. Vou dar nome. Espera terminar o programa. Não, no ar também. Olha só. Uma coisa, falar dar nome. Vamos brigar, vamos sair. Ontem nós tava no evento da Arena, falando nisso tudo, que é impressionante, aí da Arena do Grêmio, que já tá em construção, a previsão é daqui a 1 ano e meio, é algo impressionante, nós estamos diante de uma obra, de uma construção que é indiferente de gremista ou colorado, ou qualquer outro cidadão que um dia possa... Vai revolucionar a cidade de Porto Alegre. É impressionante. Cara. E aí o Lins vai jogar na Arena do Grêmio. Calma, é isso, calma, que eu fico de cara. Temos que ter time pra jogar nessa arena. Lins, cara, eu acho que coisa muito pior que o Lins ainda vai poder jogar na Arena do Grêmio. Aí o Grêmio vai inaugurar a arena com o Lins e o Viçosa. Não, mas deixa o Pico completar. É, porque o raciocínio que eu tô querendo provocar tá além da questão futebol e 4 linhas e gramado, mesmo que seja esse o motivador disso tudo e o pontapé inicial para que tudo isso aconteça. Mas é uma obra realmente grandiosa, e que é um privilégio Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, tá tendo, como tá acontecendo agora ali. A arena realmente vai ser uma coisa muito além do que se vive hoje, a realidade, seja do futebol ou de área de eventos, no que nós conhecemos do dia a dia. Então é impressionante, e é uma engenharia extraordinária, e ver o funcionamento como ontem, de noite, funcionando, e os operários trabalhando, parabéns a todos os envolvidos da arena, os operários, a direção, todos, porque tomara que isso realmente cumpra o prazo, tem 1/3 já da obra cumprida, hein? É 1/3, não, 1/4, né? É, 27%, 30%. É, quase 1/4. Entre 1/3 e 1/4. Olha, tchê, é fora de série mesmo. Muito bom. E aí, Godaiquinha, o que tem aí? Ela tava na internet. É que esse momento futebol eu fico assim um pouquinho fora do programa, sabe? Não, mas Rodaica, quando a arena... Tristeza. Mas é isso que eu tô dizendo, quando a arena fica pronta, é nesse sentido que eu tô falando, vai ir além do futebol, diferente de futebol, como queira, pra não tornar ele maior ou menor. Tu diz pela grandiosidade pela da obra e tudo que vai ser possível fazer envolve, lá dentro. Tu vai frequentar a arena, entendeu? Não vai. Vai ser uma das coisas. Não, que vai é o Lins. E o mais impressionante... E o mais impressionante é isso, é que vai ser um local de... O Grêmio é futebol, não é? Levando pra prática... Mas o Maurício é chato pra caralho. Maurício tá demais. Levando pra prática, assim, que o que muda na vida da cidade, que eu acho que é o entorno ali também do... vai ficar muito legal mesmo. Eu soube hoje, por exemplo, de um colega que tem um amigo que comprou um apartamento ali no Maitá, há um Lins tempo atrás. Um apartamento. Por R$60 mil e vendeu por 180 essa semana. E não tá pronto ainda, provavelmente quando ficar pronto ainda vai ficar mais porque agora tá em volta de uma estrutura maior, que certamente vai receber mais condição pra quem mora também, né? Vai valorizar muito o bairro ali, né? Muito, muito, muito. E eu acho que isso é a coisa bacana, mais ou menos aconteceu isso na construção do Barra ali também, do Shopping Novo. Exatamente, foi o que me lembrou. E tudo isso é muito importante. Já pensou no caso de vocês, Peter, tem o filho que obviamente tu vai querer de qualquer forma que ele seja colorado, já, mas nos moradores do Maitá, os pais colorados que têm seus filhos agora com 3, 4 anos, o desespero que eles estão. É verdade. Estão se mudando, eu acho até. Mas nem todo mundo é doente, assim, pro futebol. Essa é a verdade. Essa é a salvação. Nem todo mundo é doente. Em volta do Olímpico, em volta do Beira Rio, tem um monte de gremista. Claro, verdade. Jogando foguete. Obrigado, Potter, por ter compreendido uma coisa assim que eu só tava dizendo. Assim como tu compreendeu meu outro pensamento. A gente vai se compreendendo aqui. É que eu não tenho como dar nome das famílias nesse momento. Vai, rodadinha. Eu vou dizer pra vocês que no Patrola desse sábado tem os bigodudo. Vocês gostam agora de bigode, né? Isso. Tô falando da tua reportagem sábado no Patrola. É verdade. Comando mustache. Aliás, cada vez mais... Eu não sei se eu não notava isso antes, mas eu vejo cada vez mais bigodes. Mais cara de bigode, eu também. Olha, é impressionante que o bigode está na moda. Pegou mesmo bigode, a maioria das mulheres não gosta, já devo dizer isso. Eu discordo de ti. Mas Porã, tu entende de homem, de mulher, de rei, de quem, Rodaica, eu entendo da vida, Rodaica. A vida como ela é. Mas tu não tem gosto de mulher, Porã. Toda vez que eu botei um bigode... Toda vez que eu chego em casa... A barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Eu vou dar uma chinelada na barata dela. Ei, não, a verdade é assim. Diz aí, Porão, o que tu vai fazer. Cara, eu vou te dizer que toda vez que eu botei bigode, as mulheres apreciaram bastante. Mas, Porã, vamos falar de nomes, Porã. De quem tu tá falando? Eu tô falando sim. Que mulheres são essas? Não, nós vamos fazer melhor do que isso, Porã. A minha mulher. Eu vou deixar o povo feminino falar por ti. Bota o telefone no gancho, por favor, Amaral. Bota rapidamente. Nós queremos assim, ó. Três ligações de mulheres. No Twitter também as mulheres podem participar. No Twitter! Ok, mas é que o Twitter não é todo mundo que vai ler, mas no ar aqui todo mundo vai ouvir a opinião de três mulheres que liguem agora o Zero Operadora 51-840-10-943. Zero Operadora 51-840-10-943 pra dizer sim ou não aos homens de bigode. Tá no ar, tá tocando aí já, querido? Sim. Vamos ver. Pegar o homem a gente vai cortar. Alô? Alô? Alô! Não, é homem não pode, tem que ser mulher, desculpa. Mulher, tem que ser mulher. Pede, liga a mulher. Liga o homem. O homem que ligar agora é porque é mulher. Não. O homem que ligar agora é mulher. O Lins vai ligar. 8401-10-943. Né? Alô! Alô! Oi! Como é teu nome? É Fabiana. Fabiana, qual a tua idade, Fabiana? Eu tenho 32 anos. Ah, é uma mulher madura, esclarecida e pode nos responder. Tu gostas de homem de bigode ou sem bigode, Fabiana? Adoro de bigode. Fabiana. De onde que ela é? De onde tu é, Fabiana? Eu sou de Canoas. Canoas. Eu adoraria ver o Pid de bigode. O Pid de bigode? Caiu. Aí é o Pid de bigode, né? Você sabe que tem uma diferença do cara que usa bigode. Todo mundo deve lembrar de um tio. Tinha um tio de bigode. Meu tio Sérgio. Tem pessoas que o bigode faz parte da pessoa. É, ele não deixa o bigode. O meu pai é assim. Eu nem me lembro dele sem bigode. Mais uma ligação. Uma já foi. Alô? É o homem. Oi. Alô? Oi. Oi, como é o teu nome? Adriane. Adriane, qual é a tua idade? Andriele. Opa, perdão, Andriane. Qual a tua idade, Andriane? 22. E tá falando da onde? Canoas. Canoas também? Oh, audiência total em Canoas! Andriane, tu gosta de homem de bigode ou não? Não. Tá bem, empatado. Obrigado, beijo. A idade, viu? Depende da idade. 22 não gosta, 32 gosta. Eu tenho mais uma teoria. As mulheres acima dos 30 vão gostar mais do bigode. Eu também. Com certeza. As mais experientes, elas vão. Última ligação, então, pra definir. 8401-943. Oi. Oi. Oi. Tudo bem? É de quanto? E aí, como é teu nome? Roberta. É do Rio, Roberta? Não, sou Porto Alegrense. Tá, Roberto, e fala pra nós aí, qual é a tua idade? 32. Tu gosta de bigode ou não? Eu gosto do... Ai, bebê! Tu bebeu? Agora já, né? Mas, ô Roberta, tu, sobre o bigode, tu gosta do bigode ou não, Roberto? Adoro bigode. Obrigado, Roberto. Roberta não nasceu, Roberto. Roberta Close. E do Lins. Roberta, tu gosta de bigode aonde? Caiu. Acho que a Roberta não era mulher. Eu acho que era um cara se fazer. Acontece que esse sotaque porto-alegrense deixa muita mulher com uma voz mais grave. A Roberta. Mais um. A Roberta nasceu Roberval. Não fala isso. Eu gostei da voz da Roberta. Só um pouquinho. Mais um pra acabar aqui. Alô? Oi. Tá dando descarga, olha. Acho que tá fazendo outra coisa. Não, tá fazendo fugindo, bigode. Fugindo não tá dando, não tá rolando, tá não tá rolando. Ah, que pena, cara. Milhares de ouvintes, cara, tem oportunidade. É isso, verdade, né? A maioria no Twitter não gosta de bigode. Sim, não, a maioria no Twitter é nova, né? A maioria do Twitter não tem mais do que 23, 24 anos. Ah, desculpa aí, pessoal. O Lins gosta de bigode? Eu acho que a maioria das mulheres não gosta de bigode. Eu também acho, cara. Vamos à última ligação, então. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É a Josiane. Josiane, qual a tua idade e de onde? Eu tenho 18, eu sou de Porto Alegre. Certo, então diz pra gente, tu gosta de bigode ou não? Não, eu não gosto de bigode. Idade não gosta. Eu gosto muito de vocês e do Lins eu não gosto. Tá bem, querida. Obrigado, beijo pra ti. Beijo, amo tchau. Vocês. Valeu, tchau, tchau. A gente também te ama. As novinhas não gostam. Realmente, as minhas tias, a minha avó e a minha mãe gostam. É essa mesmo. As mulheres mais velhas, elas até porque o homem fica mais amadurecido e tudo mais, e as meninas mais novas não veem beleza no bigode. Agora vou levantar uma dúvida aqui. O Fetter perguntou, como era o nome dela? Josiane. O Fetter perguntou, Josiane, tu gosta de bigode? De repente era a pessoa que fosse nela, será que não? Ela não. Não gosta de usar bigode, será que não era isso? É que mulher de bigode, né, cara? Nem o diabo pode. Não dá pra querer. A Frida Kahlo tinha um bigodão, né? Sim. Não, Frida tinha a tia Maria, também. Rapaz. Minha tia Maria, vocês não conhecem a minha tia Maria. A Frida Kahlo é fichinha perto da tia Maria. Se bem que nós estamos perguntando aqui do bigode e a interpretação do bigode é aquele bigode do gaúcho. Né? É. Na realidade, o Arthur aqui, ó, tá de bigode. Não, ele é barba. Mas no lugar do buço ali, que a mulher faz o buço, né? Aquela parte, o homem deixa o cabelo, o pelo ali, não é bigode. Tá estressado. Nessa reportagem que o Potter fez, os caras que cultivam o bigode e fazem parte desse clube, eles defendem justamente a teoria de que tem que usar só o bigode. Isso. Barba não é só bigode. Mas é por isso que eu tô dizendo que são coisas diferentes. Tira a barba e deixa o bigode. Perfeito. Bigode é aquele bigodão. Só bigode. Só bigode. Mas... vamos pegar o exemplo do Arthur de novo. Se ele tá com a barba por fazer. Ele não tá de bigode, Mas a barba não é essa parte de cima da boca. Não, mas a definição é que pra daí isso o bigode é o seguinte, não tá formado. Tá, não, e se eu tiro essa parte de cima? Continua com barba. Mas e se eu o deixo? Aí é bigode. Barba e bigode. O bigode é só bigode. Mas quer ver, Pi? Se tu perguntar pra essas... Bigode é uma coisa, barba é outra. Exatamente. Pras meninas que entraram no ar aqui, 18, se tu perguntar pra elas se elas gostam de barba, vai ganhar adeptos. E a barba tem junto o bigode. Bigode mesmo é só o bigode. É a carreira solo. É porque quando o homem tira a barba e deixa só o bigode fica mais evidente e isso deixa o rosto do homem diferente. Claro. A barba já dá uma também diferença no rosto do homem. O cara só de bigode fica com cara de canastrão. Cafajeste. E vamos lembrar que anos e mulher gosta de um cafajeste. Gosta. Anos 70, no movimento hippie, se usava bigode pra caramba. E era o bigodão. O metal caindo. Donovan Frankenheiter. Falei pro Porão anteontem sobre o Donovan. Falei aqui. E o Metallica é uma banda que ainda mantém e seguiu os Doobie Brothers. Visão dos Beatles na fase Sgt. Peppers eram todos eles com bigodes. O David Grohl do Foo Fighters. Mas olha só, bigodão também. Eu acho que tem três formas do rosto do cara. Ou o cara. Quatro, né? Ou o cara não tem nada. Ou o cara tem só bigode, ou o cara tem barba, ou o cara tem cavanhaque. Ou o cara tem papada. Por exemplo, eu tô com barba agora, né? E galinho, ó. Papada. Certo? Eu e o Arthur, por exemplo. O Feta tá de bigode. O Pi tá de barba. Né? De cavanhaque não tem ninguém aqui. Tá de barba. De cavanhaque ninguém. O KG é barbudão. Barbudão. Barba, é. Né? Sei lá, e o Lins? Vamos ver a Rodaica. A Rodaica não tá de nada, tá com a carinha bem lisinha. Sem barba. A Rodaica fez, né, Rodaica? Apesar de que no Patrolo estarei de bigode. Ah, é? Show de bola. Então tá, era isso. Tá bom. Que bom que nós passamos uma hora nos divertindo e entretendo a audiência da Atlântida. Qual é a dúvida? É possível uma mulher assim, tu saiu à noite, ela acordar com barba? Não é possível. Mulher. Tu acorda de manhã, ela diz, me empresta o barbeador, cara. Onde é que tá o teu presto barba? Cadê o presto barba? É uma anomalia, mulher de bigode. Tem ali um estudo, que eu fui estudar, né? Anomalia é o Lins, cara. Isso é anomalia. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência e pela preferência pelo nosso programinha. Voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com Coca-Cola. Felicidade é torcer, ou torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Tchau.